Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado a chincalhar com a vida moderna, escrachar com temas, principalmente aqueles temas que criam um certo dogma a favor de coisas esdrúxulas e desnecessárias. A gente vai destruir com o Brazilian Way of Life. Somos muito contra todo esse lance blasé que existe por aí. E obviamente que os comentários, tanto meus, né, que sou o Alexandre Moreira, juntamente com o meu cupincha Walter Rezende, tudo que a gente comenta aqui é cercado de amaldiçoamento, né? A gente gosta de amaldiçoar essas coisas, essas pessoas. E Walter Rezende, eu tô sem a menor ideia de qual é o tema dessa semana. Por favor, faça as vezes aí, porque tá. Eu tô um pouco perdido. A crise hídrica, eu tenho que ficar buscando o estresse hídrico. O estresse hídrico. Esses tecnocratas brasileiros vive tucanando aí o estresse hídrico. Sei que tá uma bosta, não tem água pra porra nenhuma, calor do caralho. Exatamente. Eu tô cagando. E não dando descarga. Agora estão falando pra economizar energia. Fui lá, comprei um ar-condicionado. Essa hora estão instalando lá. Eu quero que foda-se. Não fui eu que fiquei 30 anos sem investir um caralho na energia. Malditos. O problema é seu, vou deixar ligado 24 horas por dia, ô menino. Pau no teu cu, você que resolva, seu filho de uma puta. E o mesmo se diz a respeito da água também, porque a maldita da Sabesp, ela desperdiça 40% da água depois de pronta já, depois de tratada, Sabesp, de bonitinho. Pra quem é forte de São Paulo, é a empresa que uma vez por mês nos fornece água. E por conta disso, por isso que eu não sei qual é o tema dessa edição, porque eu tava baldeando água do poço do vizinho até a caixa d'água. Sem falar que, malditos, eu brigo com a minha esposa todo dia porque ela reclama do tamanho da minha caixa d'água. Filha da puta que você botou uma caixa de 500 litros em casa. Eu tava lendo, Alexandre, na internet, no interior de São Paulo, tá comum o roubo d'água nas caixas d'água. Sujeito chega às 3 da manhã, sobe no telhado do vizinho. Rouba água. Aí eles abrem a caixa d'água e começam a tirar com um balde a água do vizinho. Que beleza. Diz que já deu até B.O., parece que deu até morte no interior de São Paulo. Então, Alexandre, mas voltando ao nosso podcast, sem dúvida, o assunto comida é o hype do momento, pelo Brasil e pelo mundo afora. A gente pode afirmar que existe, tomando por base um maior termômetro, né, de preferência popular, que é a porra da televisão, que a cada dia despeja toneladas de programas de gastronomia em nossas cabeças. Esse panelaço do João Gordo tem na internet um videocast de comida vegana. É bem legal porque o João Gordo... O PC Siqueira também tem um agora PC também. PC Siqueira também. Também se embrenhou. Na TV, o Masterchef, né? A versão brasileira feita lá na Band. Eu gosto do Jacquin, né? A versão gringa também é muito boa. É. Eu gosto da versão pra crianças também tem. Exatamente. Masterchef Júnior. Existe ainda, Alexandre, aquele gringo lá, chefe americano, inglês, não sei, o Anthony... Acho que é Anthony Bourdain, alguma coisa assim. Alguma enfim, coisa assim. Eu acho que ele é inglês e roda um mundo, alguma coisa assim. Tinha o Sem Reservas, né, que é falar de todas as coisas legais dos países e tal, que ele visitava. Agora ele tem um outro lance, parece que ele dá dicas de outras coisas também, além de comida, mas enfim, o cara que eu gosto bastante, porque ele é muito escrotão assim e tal. Vai estrear também na GNT um outro programa que é de food truck. Tem a Palmeirinha. Um monte de coisa rolando. Eu gosto do Ramsay, o chefe Ramsay pra mim é o melhor de todos, é aquele do Hell's Kitchen. Agora o melhor de todos é o Larica Total. Ah, não, vocês, aí não tem pra... Que pena que acabou, que é cara. Uma pena, com a faca Total Flex. Nossa, cara, é o melhor programa da história da TV brasileira, cara. Espetacular, como eu adorava Paulo Oliveira. Então, até mesmo nosso podcast já teve episódios, né, como a Praça de Alimentação, a Onda Gourmet, comida japonesa, pra deixar isso aí muito evidente, que realmente comida, hoje em dia, dá audiência. Tem que estar nessa ondinha, né, gourmetizada e o cacete A4. Exato. Então, fazendo então mais do mesmo aqui no nosso podcast... Vamos nessa semana falar sobre uma instituição nos horários de almoço do Brasil, os restaurantes self-service, né, que nadam de braçada desde os anos 80, trazendo aí aos trabalhadores e estudantes, né, na maioria... Acabou com o PF, né, cara? Acabou, cara. Ainda tem o outro. Tem, Augustus, Augustus Bar, que eu comia lá com 15 anos, tá firme e forte até hoje com o PF. PF, cara. É outra instituição também, outra, né? Outra, no que tanja matar a fome. Ontem a gente tava falando sobre isso, sobre o PF, a regra básica do virado paulista na segunda. Virado paulista na segunda, terça-feira é o bife a rolê, na quarta a famosa feijoada, na quinta uma macarronada. Isso, e na sexta o peixe. Peixe, é, exatamente. E no trampo ontem teve virado paulista e eu reclamei com as cozinheiras, vocês estão malucas? Hoje é sexta, vocês querem me deixar de mau humor? Não, é porque vai ser aniversário de São Paulo, domingo, a gente inventou fazer virada paulista. Que ideia! Muito bom! Esses restaurantes self-service que já há um tempo imperam aí pelo Brasil, trazem aos trabalhadores, na maioria das vezes, uma comida, e que se o prato não for montado ali tal como um ogro filha da puta, pode ser saudável, né, e barata. Sim, sim. Mas por outro lado, se enchemos ali o prato com bacon, salada de maionese e costela, até o ponteiro da balança der 1,3 kg, vamos pagar uma bica e engordar umas 2 arrobas por mês. Então, nesta semana, self-service. Self-service, que sensacional, cara. Eu tenho almoço no trampo, né? O rango é bacana e tal, mas vira e mexe eu fico com o saco cheio da comida da Fátima, do Carmo e da Magnólia. Uhum. E daí eu dou um pulo e vou comendo um quilão bacana que tem lá perto. Certo. E onde eu trabalho é uma região que tem muitas empresas, muitos escritórios modernos e o cacete A4. Então, tem muito gringo ali, né? E gringo adora self-service, né, cara? Eles pois ficam é. Impressionados. A Copa, né, provou isso. A Copa do Mundo provou sim, isso. Sim, sim. A galera veio pra cá e pirou. Porque eu não sei, você que é um cara muito viajado, Walter, chegou a comer algum quilo fora do país ou não? Nos Estados Unidos isso é um pouco mais comum, mas eu confesso que eu não me lembro na Europa, nenhum lugar da Europa. Os gringos que... Por cá tiveram, eles geram muito, até, né? Até na América do Sul também, assim, não me lembro de ver esse tipo de comida nos Estados Unidos, sim. Eu sei que aqui é bem comum. E eu vi argentinos e chilenos elogiando isso aí e tal. Daí eu tava na fila e na minha frente um alemão. A hora que ele viu aquela feijoada, ele mandou ver no prato e já encheu só de feijoada. E daqui a pouco, a hora que ele pegou 2 bolinhos de bacalhau e empurrou dentro da feijoada... Eu falei, aí sim. Mas você não bateu a mão no ombro do cara e falou assim, Fritz. Você merece o meu respeito. Você merece o Mas meu não foi respeito. Só isso, cara. Ele botou cani. Ele, tudo que podia, ele colocava naquele prato. E depois eu sentei numa mesa e eu fiz ali meu prato com saladinha e tal, porque eu tô na onda mais light 2015. E a hora que eu vi o Fritz super, porque o calor de São Paulo tá foda. Tem um aposto que ele meteu uma pimenta. Cara, mas suava o Fritz comendo aquela montanha de tudo que tinha no prato. E o grande problema do self-service eu acho que é esse, né? Porque você se impressiona ali com a quantidade de coisas. O Alexandre, você falou aí que costuma almoçar no restaurante da empresa. Da firma, no restaurante corporativo. Hoje em dia eu trabalho dentro de uma agência de publicidade, mas eu já trabalhei em indústrias gráficas. Tá. E é muito comum você ter, dentro dessas empresas, os restaurantes corporativos. Sim, né? sim. Aí eu me lembro de um lugar que eu trabalhava, vou até falar o nome aqui, chamava Pancron, lá no Cambuci. Tá. Tinha um restaurante desse. Certo. E o RH distribuía os tickets, né? As fichas que na hora do almoço você entregava, né? Tal. Era comprado, você comprava, mas um valor muito pequeno. Tá. Rolava entre as pessoas um comércio, porque aqueles tickets viraram... Igual cigarro na cadeia. Exato, viraram moeda de troca, viraram um cigarro da cadeia. É. Tinha um cara que ele almoçava todo dia lá no restaurante, mas nunca comprava os tickets no RH. Ele sempre dava um jeito de conseguir. Um dos truques era o seguinte, ele tinha um show dele. Que ele fazia um show. O ingresso era um ticket. O show dele era o seguinte, entrava todo mundo na sala de prova, ele fechava a porta, todo mundo ficava sentado para ver o show dele, ele abaixava as calças, ficava de 4 em cima da mesa e ficava piscando o cu para a plateia. Que desgraça. graça. Ele arrecadava ali com os ingressos, ticket quase pro mês inteiro. Entendi. Se ele fizesse dois espetáculos por mês, ele não passava fome. Eu imagino o anão que recolhia os tickets. O anão, o auxiliar dele. Com o chapéuzinho. O macaco, né? O macaco com a canequinha. Você gastou muito ticket vendo esse piscar de cu? Cara, eu vi uma vez. Tava. A comida não era legal lá. Eu geralmente comia num quilo lá perto, indo pra Liberdade ali, chamava Tapete Vermelho. A gente botou esse apelido. Era um restaurante de japoneses, tinha um tapete vermelho horrível. Cara, você imagina a colônia de bactérias que não tinha ali. Aí um dia eu fui pegar uma sobremesa e tinha duas tortas. Tinha uma torta holandesa e uma torta alemã. Eu olhei para as duas tortas e falei, puta, isso aqui é quase que... São tão parecidos. Eu perguntei pro cara, qual é a diferença da torta holandesa para a torta alemã? Aí ele pegou e me falou, 1000 quilômetros. Nesse dia eu mandei o cara tomar no cu e nunca mais voltei naquele lugar. Falando em comida asiática, lá no Itaim... Nos anos 80 tinha um restaurante chinês que era hypadíssimo. Todo mundo ia lá, as estrelas. Celebridades. A alta society de São Paulo, quando queria comer um frango xadrez, ia pra lá. O negócio era foda. Aí, possivelmente, com a proliferação dos restaurantes chineses, tipo Chinese Box e tudo mais, aquilo foi virando uma merda. Melhor yakisoba que eu comi foi na Avenida Paulista, num China fazendo na rua. Eu já comi também na rua. Era gigante. Coisa assim. Então o restaurante foi ficando na merda. O chefe de cozinha, que era o proprietário, teve um derrame, ele ficava sentado na entrada, parecia uma estátua de sal, espantando a freguesia. Babando. Aí o que aconteceu? Transformaram aquilo num quilo que tinha um pouco de... Tinha lá uma yakisoba, um rolinho primavera. É. Na foto, na parede, de quadros com fotos de Hebe Camargo, Silvio Santos, tudo desbotado, saca? Dos tempos áureos. Exatamente, aquela franca decadência. Aí teve um dia que eu fui pegar uma yakisoba, tinha uma luva de limpar banheiro dentro da yakisoba, cara. Quase morri agora. Quilo do inferno. Sério, cara? Sério, dentro... Peguei o prato de yakisoba, joguei na cara do velho babão. Chinês. Nunca mais voltei. Não preza muito pela higiene. Não, eu sei que a gente tem ouvintes chineses, ouvintes na China. Vocês são os porcos. Mas no quilo, então, nem se fala. E o grande problema que eu vejo, eu acho que quando você deveria entrar num quilo, a primeira coisa que deveria dar para as pessoas, assim que entra na fila, o velho babão, a primeira coisa que todo tem um velho babão, todos têm. Primeira coisa, deveria dar uma máscara de procedimentos cirúrgicos ali. Porque as pessoas ficam falando em cima da sala. Fica perdigotando, cara, pra todo lado. É remela que cai. Cai pedaço de... É ranho, é cabelo, é caspa. HIV. Cai tudo ali, vai, cara. Vai tudo, cara, em cima. Queijo galera, de glande. Porque a galera sai do trampo e precisa falar mal do chefe. Então eles ficam falando mal do chefe em cima da salada do quilo, cara. Exatamente. Uma desgraça, isso aqui me dá um pouco de nojo. Puta, cara, eu odeio aquilo. Você me lembra de um quilo que a gente comia também, que tinha grelhado. Sempre tem no quilo, sempre tem você vai lá no cara que você pede pra ele cortar. O que você tem de bom aí? Tem fraldinha. É tudo mentira. Mentira. É tudo a mesma coisa. É tudo colchão duro, tudo assim, com osso. Mais ou menos amaciante. Aí você vai e ele te dá a carne lá. Então, uma vez a gente tava lá no Itaim também, trabalhei anos no Itaim. A gente foi comer em um, que a chaminé, eu acho que era tanta gordura que foi acumulando ali, que pegou fogo na chaminé do grelhado. Mas puta, como um início de incêndio foda. O que eu fiz? Roubei uma caipirinha. Tinha 17 anos. Eu fui num quilão desses bacanões aí. Essa semana, inclusive, fui fazer um trabalho lá em Alphaville. Cara, você vai em Alphaville e se sente um miserável, né? Pois é, cara. Eu você vai em Alphaville e você descobre o quanto você é pobre e tua mulher é feia. É isso. Quase me deram dinheiro e uma mulher lá, cara. Porque, impressionante, eu fui no quilo e era um quilo... Elegantérrimo, assim, eu... E teve uma hora que eu olhei, eu era a única pessoa de tênis. Eu era a única pessoa de tênis dentro do quilo. Devia ter umas 500 pessoas lá dentro. Eu fiquei olhando pra todo mundo de sapato, todo mundo bonito, elegante. E você com seu Converse. Eu com meu Converse. Mas, cara, só tinha comida, um quilo de comida que eu não conhecia 90%, cara. É mesmo. Coisa é bacana. Salmão defumado, tudo, lagosta. Cara, camarão a rodo, cara. Tinha tudo, tudo. Tinha um negócio mas lá. Mas tinha que, limite, cara, o cara ficava controlando. Não era aquilo. Não era... pode colocar dois lagostas. Podia, Walter, era por quilo. Eu acho que custavam os R$200 os 500 gramas ali. Como não foi eu que paguei, como eu tava lá a trabalho e pagaram pra mim, cara, eu... Enchi o rabo, cara. Então, eu jamais imaginei que existia um quilo daquele naipe. Quilo pra classe A. High Society. Ah, quilo pra classe A. E eles, quando eles olharam... Da mesma maneira como tem os quilos desgraçados, você chega lá e tem, tem feijão, arroz, batata frita, e você tem que pesar tudo aquilo. Uma vez, lá no Largo 13 de Maio. Ah, aí sim, eu tinha menos de 17 anos. Foi meu primeiro emprego. Aí eu tava meio sem grana, aí... Perguntei pra galera, onde é que eu como com R$1,50? Não tinha como é o nome do restaurante do governo? Bom Prato, não tinha Bom Prato ainda, né? Não tinha. Aí os caras foram me indicando. Lembra que lá no Largo 13 de Maio... Quem não tinha... conhece o Largo 13 deveria, pelo menos... Não, não deveria. Não, não deveria. Fique em suas casas confortáveis. Isso, mantenha a distância. É. Lembra no camelódromo que tinha lá? Sim. Então, peguei informação com um camelô, né? Que o camelô é... Quem sabe tudo. É onde é bom e barato. E é um fudido também, né? Tal como eu. Exato. Aí, ele foi me indicando, ó, saca ali na igreja, desce a Alameda... Passa pelas putas, passa pelos putas. Mendigos. Eu fui no lugar... Todos almoçam lá, as putas e os mendigos. Exatamente. Aí eu fui no lugar que não tinha mesa, você comia de pé. Tal como um equino. Tal como um pangaré. As paredes tinha tipo uma prateleira assim, saca? Uma mesinha assim, beleza, encostada nas paredes. Então, em pé... Comedouro era lá? Era. O coxo, como diria minha mãe. O coxo. A comida podia ser toda jogada num coxo e vocês comendo em pé ali, cara. Toda a fauna santamarense. Seria legal. Puta que pariu, cara. Que inferno foi aquele lugar. Comi uma vez. A comida era boa. Aí, tá vendo? Mas geralmente a comida era boa, cara. Mas não é ruim, não. Tem lugar que você acha que é o cara tem uma ideia que a mãe sabe que a mãe cozinha bem e abre uma chimboca e bota a mãe pra cozinhar e a comida... Cara, é perigoso você se espetar com uma agulha contaminada. Como eu falei, eu fiquei do lado de um travesti e um viciado em heroína. O Geraldão tava do meu lado. Eu almoçava num quilo... Eu não lembro o nome, inclusive, mas era ali, a mesma região do Santo Amaro, ali, mas pro lado de cá, o lado mais limpo ali, né? Aquele lado que vai chegando aí pros lados da João Dias e tal. Não certo. Tão mais limpo. O que acontece? Era um restaurante familiar, só a família trabalhava. O sogro, a sogra, o mané, que era o dono, a mulher, duas filhas e um filho. Só eles trabalhavam naquele restaurante. E bombava porque a comida era muito boa, mas eles tinham um problema. Empresa, como toda boa empresa familiar... Treta feia. Brigas frequentes. E era na casa dele, tinha tipo uma garagem grande, ele meteu as mesas na garagem e você ia lá, botava tudo que tinha. Sempre comida caseira, não tinha lagostas nem caviar, como no que eu fui esses dias. Nossa, foi de um extremo ao outro. Exato. Então, e botava pra pesar lá, às vezes dava um desconto, arredondava, manja. Deu 400 gramas, vamos arredondar pra 500, vai. Bota um arredondamento de 25%. Isso, bota mais um tomate aí, tá valendo, porque eu não vou ter troco, porque pros seus 15,60, arredonda pra 20, e assim era. E o grande problema de almoçar no Mané, às vezes a gente saía um pouquinho mais tarde e tava cheio. Aí sabe o que ele fazia? Botava a gente pra almoçar na mesa da casa dele. É mesmo? E ali, ali era o centro nervoso, cara. Porque a treta... O olho do furacão. O olho do furacão. Uma que você saía daquela cozinha com o cabelo pingando o óleo de tanta gordura, né, isso, cara? Isso eu tenho certeza. Mas as tretas eram... E eles começavam a brigar, ele brigava com a sogra e ele começava a pedir opinião pra gente. mas você não acha que a minha sobrinha não tá com gonorreia? Exatamente. E as brigas eram de todo tipo, desde a comida mal feita ali naquele momento até esse tipo de problema. Ah, porque a fulana de tal deu pra não sei quem, e começava a treta da família. Ele, não é, Alexandre, o que você acha? Eu ficava com medo de emitir... cheia de picadinho. Emitir alguma opinião ali, cara. E de repente, sei lá, no outro dia a sogra dele me dava com um garfo nas costas. Botava ou me dava um racumino no meu picadinho com batata. Mas, cara, mas era um lugar e tanto também, viu, cara? Que saudade de almoçar numa neve. É, pra situar a galera, né? Vai que tem gente aí que não tá muito ligado no que é almoçar num quilão. e situar os nossos ouvintes, principalmente na história, ali no início dos anos 80, almoçar todos os dias em restaurante era uma coisa apenas para quem tinha um pouco mais de grana, né? E os tickets ainda não estavam popularizados, tal, e os restaurantes eram à la carte. Na verdade, eram pouquíssimas empresas que davam tickets. E era chique pra cacete, cara. Porque a gente... Todo mundo queria trabalhar, né, no lugar que tivesse. Era marmita. O lance era levar marmita, e daí depois a coisa foi funcionando, melhorando ali e tal. E aí os sindicatos começaram a querer ganhar uma grana a mais e pedir benefícios, e chegaram aos tickets. Os preços eram bem inacessíveis para fudidos como nós. Então, ou seja, sobrava para os desgraçados a opção de comer ali, né? Um misto quente, uma coxinha. Quem não almoçou, né? Coxinha. Cara. Puta que pariu. Cara. Quando eu era estudante, pastel, amigão, na quando feira. Meu almoço era coxinha, meu jantar era um cachorro quente. Quando eu abri um sacolão perto do trampo e lá tinha uma pastelaria, aquilo era a alegria da gente. Comeu pastel especial. Era R$1,50. Um ovo. Eu gosto de pastel ovo especial inteiro. Que tem o côncavo em alto relevo. Exatamente. Exatamente, que sensacional. Aquilo era a alegria do povo. Engraçado que hoje, né, as marmitas estão até voltando à moda, porque a galera quer uma coisa mais natureba. Hoje a marmita mais... é hype, né? Tá. Mas no passado não era. Você... Era um crachá de pobre maldito. Era um crachá de pobre, filha da puta. O ato de você levar uma marmita não era digno, era indigno. Mas o ato... Você ainda conseguiria esconder dentro do ônibus. O foda era a volta, que as marmitas eram de lata e vinha aquele tintilhar de talheres dentro da marmita. E quando a marmita abria, caía isso, caldo de feijão. Mochila. O cara não lavou ainda direito a marmita na volta. Aquele cheiro de feijão azedo maldito. Enfim, vamos dar sequência. E depois disso, obviamente, foi se criando ali os restaurantes self-service com o regime de quilo, né? Ou tem também o como até morrer, né? Geralmente assim, ou é a comida a quilo, né? Puristas gostam de falar a quilo. Você pode falar por quilo, né? Isso. Mas a quilo seria o correto? Seria o correto, diria o professor Pasquale. Uhum. E isso aí foi se popularizando, aí foram, né, surgindo os mais populares de fato, né? O naipe mané. E aí todo mundo pôde começar a largar as marmitas em casa e comer. Foi um divisor de águas a vinda do self-service. A barriga cheia foi ficando mais democratizada. Democratizou o enchimento de bucho, né? Exatamente. É verdade, cara. Mas self-service tal, a gente come direto tal, é bacana, mas tem suas merdas. Tem. Bastante. Tipo, uma coisa que me incomoda muito é que até hoje as pessoas não sabem falar o nome, a palavra, a expressão self-service, né? Exato. Uma expressão inglesa. Engraçado que... É, que é de autoatendimento, né? Exato, né? Autosserviço. Mas o maluco, apesar de ser algo bem brasileiro, né? Uma criação bem brasileira, decidiram dar o nome de self-service. E esses, aí, tal qual as pessoas chamam WhatsApp de zap-zap, e eu ouço isso e eu quero vomitar. Não, mas parece que tem um aplicativo que chama zap-zap, eu acho que depois. Criado depois. Né? É horrível, né? O nome é péssimo. Então, aí o self-service virou serve-serve. Serve-serve. E detalhe, e não é só no falar, não. E na escrita também. Escrita em muitos também. Lugares você vê lá, serve-serve. Ó, nada contra... Mané era um serve-serve. Não tava escrito, mas era. Nada contra os frequentadores do Largo 13, tudo contra o Largo 13. Lá, todas as placas de self-service são escritas de maneira equivocada. Sem dizer de maneira estúpida. Self-self eu já vi, cara. Self-self. Serve-serve é o mais comum, Eu acho que a ideia do nome serve-serve talvez seja uma técnica de marketing, cara. Ah, pode servir. Uma outra merda que eu vejo. Ai, não tem cerveja hoje, minha garganta tá desgraçada. Eu vejo que você tá com... Eu vou tomar esse squeeze da Monster High. Essa água tua filha deixou aí faz 2 semanas, cara. E pior que tem até... É chikungunya aí dentro. Tem alguma coisa lá dentro. Outra coisa que me incomoda muito são as bandejas, que elas nunca têm o fundo reto. Bandeja de plástico, bandeja maldita, de verdade. Plástico vagabunda, que tem uma barriga. Pra cima. E aí você bota o prato que e ele fica sambando. Você põe pra... assim o prato, você tenta mirar ali no topo do Mont Blanc pra equilibrar seu prato. Aí você vai colocar o copo de suco, de água, de sei lá o quê. Do lado, o copo fica torto. Exato. e você tem que caminhar igual um filho da puta. E até achar um lugar. Até cara. Achar um lugar e equilibrando toda aquela merda lá, é uma bosta. E, esse que eu falei que eu fui agora há pouco, ele tem 370 lugares. Até você achar um lugar no meio daqueles outros 370 famílias. Comida esfriou. Comida esfriou, o suco caiu de tanto você quando sambar o prato. Quando o bife lá do De Volta pro Futuro não põe o pé na sua frente pra, e você tropeça e cai. Outra merda são as filas, né? Puta que... E você tá com uma fome maldita, maldita, né? E você fica ali na fila. Dá vontade de beliscar antes de chegar na pesagem? Eu tenho a vontade imensa de ficar beliscando os quitutes antes de pesar, eu efetivamente. Faço isso. Você faz, eu, cara. Quando a fila tá eu grande... Eu sou muito dentro da lei, cara. Quando a fila tá grande, amigão, eu faço isso. Ovinho de codorna, pedacinho de palmito, um sushizinho. Olha lá, tá aqui mesmo. Por que não? Devia pesar a pessoa, né? Não devia pesar o prato. Exato. Devia pesar a pessoa. Mas o cara ia cagar. O cara ia dar uma cagada. Sei lá. Trabalhava ali em Pinheiros, tinha o restaurante do Sesc Pinheiros. Restaurante bacana, comida saudável e tal. É muito bom almoçar no Sesc. É, muito barato. E é muito barato. Eu gostava muito de lá, só que tinha uma fila gigante. Uma fila que subia uma escada. Uma escada rolante. Ah, é? Chegou uma hora que eles desligaram a escada. Porque... encheu lá em cima e imagina a escada rolando. Não, aí porque você, a fila você fica parado. Imagina a fila na escada rolante, o cara funcionando, todo mundo andando pra trás assim. Ai, quem já almoçou no Sesc Pinheiro sabe muito bem do que eu tô falando, cara. Era foda. E uma coisa que me incomoda, nas filas, são aquelas gostosas, aqueles marombeiros malditos, que daí vão comer sua coisa natureba e fica olhando pro teu prato. É, fica olhando. Olha, esse gordo, filha da puta, gordo, enche o prato de bacon. Morrer, ah, seu filha da puta, engorda. Eles quase falam isso pra você. É. O que me incomoda bastante, esse mais ainda, principalmente quando você tá com uma fome desgraçada, pegou a fila, aí os dois filhos da puta que estão na sua frente ficam conversando, aí bota uma folha de alface e daí vai falar da contabilidade da firma. Você viu? Tão com uma diferença que não acho. Aí o desgraçado tá atrás, pega mais ali um caroço de azeitona e bota no prato. Mas você não sabe. E aí ficam os dois. Duas pessoas à frente, só sobrou aquele bife, a parmegiana, que você quer, e se algum deles pegar, você vai ficar sem. Quando cara. É assim, eu corto. Você dá uma cortada. Puta, eu faço questão, cara. O cara fica empacando a fila, eu corto. E olha o feio. E olha o feio. E vou lá e pego o último bife. Porque nada pior do que... Geralmente o layout dos bifes, eles colocam primeiro a sobremesa, né? É. O cara chega com fome, ele já chega pegando sobremesa e tal. Exato. Ele não fez o prato dele ainda, eles colocam primeiro ali pra você se servir. Nos quilos que você vai, a sobremesa é pesada ou elas já estão prontas? Não. E custam os olhos da cara? Estão prontas e custa o orifício anal, cara. Malditos, né, cara? E a gente se fode nisso. Não, mas eu conheci um cara... Você tem uma técnica? Eu conheci um cara, olha só. Vamos compartilhar. Olha só o que ele fazia. Ele ia lá, pegava um pudim e colocava no prato. Aí, próximo estágio, salado. Uma folha de alface... É em cima do pudim. Em cima do pudim pra protegê-lo. Sensacional. Vai pra frente, arroz em cima. Pá! Camuflou. Que espetáculo de ideia, cara. Camuflou o pudim. O quindim, o diabo, o manjar, o diabo. Brigadeiro, manjar. Tá tudo escondido. Aí ele fazia o prato dele, pesava, dava lá 1,5 kg. Sim, mas não pagava... Aí ele chegava lá, dava uma levantada na folha do alface. Tirava os grãos de arroz do meio do doce de e botava abóbora. Do lado lá. E geralmente tem os itens controlados, né? Tem que ter, né, cara? Porque senão... Olha só, vamos confabular junto. Aí, naquele dia, o dono do restaurante pegou uma promoção gigante de camarão. Falei assim, vou botar um camarão. Aí chega o amaldiçoado e o cara já puxa praticamente com a mão pra dentro do prato dele. Todo o camarão. Aí o quilo do camarão custa R$160. O quilo da comida ali custa só R$50. E o cara foi lá e comeu tudo. Então tem que ter o controle. Né? É, nos restaurantes, muitos deles têm um limite lá, sei lá, só pode pegar 2 torresmos. Alguma coisa assim. Muitos deles têm. O meu problema com alguns pratos são o osso, né? Quando tem osso ali, cara, eu acho que não deveria pagar pelo osso do... Tipo costela. Ah, tem costela, tá lá o... a vaca atolada toda bonitona. Ah, eu tenho uma ideia. Você poderia fazer desossa ali mesmo. Não. Você vai, paga, se serve e vai pra mesa, come. O que sobrar do osso vai rolar um refund. Não. Você pesa o osso e eles te devolvem o dinheiro. Ah, boa ideia. Tem restaurante que coloca vários tipos de prato de porcelana. Sim. Pra você se servir. Sim. A balança, ela subtrai o peso do prato. Pois, mas aí tem que ficar trocando de prato. É aquela, exato, aquela merda, bosta. Ah, e outra coisa também. Ah. Às vezes eles põem lá na frente o coxo do feijão. E um pouco mais pra trás, o coxo do arroz. Aí o filho da puta dá uma conchada no feijão. E vem contaminando com feijão. Vem, todo o restante. Todo, cara, o trajeto, exato, que ele vem passando. Cai feijão na macarronada, feijão na lasanha. Exato. E aí depois você fica peidando que nem um maldito. Mas não comi feijão. Ah, desgraçado, eu vou feijão na macarronada. Tem um ódio disso, cara. É mesmo, cara. Isso quando a concha do feijão não afunda, né? Uma vez, tava lá, tinha lá torta vegana. Tava cheia de acém do picadinho. Então... Caralho. Imagino quem não come por ideologia, manja. Exatamente. Aí o cara vai dar uma mastigada na torta vegana lá e... Tá lá o pedaço de boi Nelore, que ele tanto prezava. Deus, comida do Tony Ramos. Alexandre, nós anunciamos lá na nossa fanpage no Facebook sobre qual seria o tema. E o ouvinte... Elineu Moriel falou que o tio dele, que já teve todas as profissões desonestas do mundo, como cafetão, bicheiro e até advogado, ele foi proprietário de um prostíbulo na Rua Aurora, em São Paulo, abre aspas para o e-mail do Elineu. Meu tio se queixava que o movimento à noite não era lá grandes coisas. E durante o dia ficava aquele monte de puta parada sem fazer nada. Então, para transformar em dinheiro aquele período ocioso do dia, meu tio resolveu montar um restaurante self-service no espaço do bar e da pista de dança. Era muito engraçado, pois as cozinheiras e garçonetes eram as próprias prostitutas. Ah, não, sensacional. E tanto para o restaurante quanto para o inferninho que se transformava à noite, as roupas que eram usadas eram as mesmas. Sendo assim, era muito comum. Era uma espécie de Hooters, né? Exato. Era um Hooters no meio da Cracolândia. E por quilo. Por quilo. Sendo assim, era muito comum, enquanto você almoçava, ter o privilégio de ver uma xoxota sem calcinha, enquanto a garçonete se abaixava para servir o suco de laranja. E todo dia cheirava bacalhau, né? Exato. A comida. Fala que aquilo lotava. Sucesso absoluto. Eu, Alexandre, nossas cônjuges, a gente costuma ir num restaurante que hoje em dia é hype total em São Paulo. Mas quando a gente começou a frequentar, só ia os escravos das oficinas de costura, verdade, do centro da cidade, verdade, os bolivianos. Verdade. Que é um restaurante peruano, chama Riconcito Peruano. Riconcito Peruano. Nós éramos os únicos sem aquela cara de chola. A gente era os únicos sem aquela franja gigante na cara. Os únicos não cholas, que é chola, né, que chamam aquelas mulheres. Sabe aquelas mulheres com aquele chapéuzinho minúsculo na cabeça? Chama chola? Elas chamam cholas. Então a gente não ia com poncho. Isso. Eram os únicos não cholas do Recontito. Na época que a gente ia, os únicos que falavam português... Os caras torciam o nariz pra gente. Torciam o nariz. A namorada do Walter, ela sempre quer se meter a falar portunhol. E isso é uma desgraça, porque os peruanos, os bolivianos e afins, eles odeiam pessoas tentando falar portunhol. Exatamente. Fala português, maldita. O ceviche, muita gente acha que é uma comida japonesa, porque é peixe cu. Não é. É peruano, e o ceviche lá é fantástico, só que é o que aconteceu, o preço é muito bom. Outra coisa, Walter, o detalhe de lá é a beleza, a plasticidade dos pratos. Exatamente, né, é uma boqueta no meio da Cracolândia, é um inferno aquilo, mas o prato vem de um jeito fantástico. Parece alta gastronomia. Exato. Né? Não que não seja. É ali, no meio da desgraça, né? Mas agora tem fila de horas. A última vez que eu fui com o vereador. A gente ficou na fila dobrando a esquina. A gente ficou comprando Heineken de um cara que vendia cerveja e fumava crack ao mesmo tempo. E a gente ficou bebendo lá na fila pra hora passar. Mas enfim, voltando para a comida... O ouvinte Juarez Medina, lá de Fortaleza, nos disse que em um self-service no interior do estado, que já tinha virado Service Silva... Olha que nome ótimo, cara. Service-Divas, tá aí, gostei desse, né? A população adotou esse nome aí. Ele adotou aquele regime, o famoso como até morrer. Mas havia lei no restaurante que dizia que ao menos metade do prato deveria ser preenchido com farinha. Sensacional, cara. Sensacional, porque ali tem um fator limitador, né, de gastos, que é a farinha. Olha só. Que é mais barata. Porque nesse do como até morrer, tem sempre lá, né, ó, desperdícios serão cobrados a mais. Sim, tem as plaquinhas nas mesas e fala que o que você desperdiçar, você vai pagar 5 vezes o preço. Uma vez eu vi um cara reclamando, mas isso aí é o osso, o cara que o dono do restaurante queria que o cara comesse o osso do frango. Já a ouvinte Mariana Kelman falou que no restaurante que ela jantava antes de entrar na aula da faculdade, tinha uma placa assim. Se pegar sua mistura, vai pagar 5 vezes o valor do quilo. A palavra mistura é uma coisa que... Mistura, cara. Que me incomoda um pouco. O que tem de mistura hoje? Eu não sei se é só em São Paulo ou se é no país inteiro que usa a expressão mistura. É, meu pai sempre falava, ai, que comprar mistura, né, Ben? Porque todo dia, na mesa ali de um fudido, tem o arroz e o feijão. Sim. Né? Tem um dia um bife, uma salsicha, frango, não sei o que lá, que é a mistura. Ouvintes do resto do país, por favor. E a pessoa não mistura, o que é mais curioso, porque tem aquelas pessoas que têm o hábito de misturar a comida ali, né? Exato. Bota feijão, tem gente que acha que o feijão tem que ser embaixo, outra que acha que o feijão tem que ser também em cima é do arroz. É regional. Também é regional. Isso. E daí fica ali meia hora só com garfo. Tchac, tchac, tchac, tchac, e faz aquela maçaroca. E a mistura não é misturada na mistura, o que é mais impressionante. Então, ouvintes do resto do país, de outros países, nos digam se a palavra mistura é uma coisa de São Paulo ou tá em todo o Brasil. No mundo, se tá no mundo. No mundo, no mundo. Uma vez, a avó da minha namorada, ela viajou, não lembro pra onde foi, acho que, sei lá, viagem de velho, né? Deve ser pra Poços de Caldas, Campos de Jordão. Barra Bonita. Barra Bonita. Porque é velho, né? São essas viagens. É um lugar que tem água quente que acha que vai sarar do reumatismo. Do reumatismo. Aí ela foi comer no restaurante aquilo. Aquilo não, coma até morrer. Mas tinha o fator limitador que era o... Restrição da mistura. Exato, da mistura não. Não podia deixar sobrar. Tá. Aí, eu acho que ela pegou um arroz com pequi... que é uma bosta. Vocês que de Goiás que acham que o piqui é a melhor coisa do mundo, não é. É a mesma coisa que eu pegar um pneu de carro e falar que é pra comer. Tem coisa que não é pra comer. Piqui não é pra comer. Não é pra comer. Talvez seja um ótimo esfoliante pra pele, mas pra comer não serve. Deve ser, cara. É pra empurrar hemorroida também, deve funcionar bem. Enfim, ela pegou lá alguma coisa como frango com piqui, odiou. Lógico. E não ia comer. Aí... tava, aí tinha lá a plaquinha lá. E ela, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Qual foi a solução? Aí a Pedro pegou o guardanapo e jogou o resto lá, fez uma tronchinha e deixou num canto. Olha lá. Olha só. Num prato vazio, ok. Que beleza, cara. Que ela podia ter aberto o porta-dentadura dela e bota o pequi lá dentro. Aí eu vou botando dentro da bolsa. Depois eu dispenso essa desgraça não comestível. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês ficaram informados dos próximos assuntos. Ó, semana que vem a gente vai falar do Romero Brito. Romero Brito. Sim. Então já mandem seus e-mails, academiadetretas@gmail.com, contando suas histórias, seus relatos. Você que tem a capinha de celular do Romero Brito. Você que tem qualquer coisa, uma mochila do Romero Brito, melhor não ouvir esse podcast na semana que vem. Porque não falaremos bem do Romero Brito. Com todo prazer. Se vocês tiverem sugestões de episódios, também mandem. Ah, como falamos semana passada, já recebemos vários e-mails para participar. Faremos um programa, possivelmente agora, mês que vem, em fevereiro, a gente vai gravar esse programa com ouvintes. É, a gente já fez isso em outros podcasts. Nesse, nenhuma vez ainda. Nenhuma vez. Então, mande, você quer participar, entre em contato pelo nosso e-mail. Que no dia da gravação a gente liga pra vocês pelo Skype. E é louco, né? Porque tem pessoas do outro lado do mundo querendo participar. Então tem mais e gente... tem o fator fuso horário, né, exato, cara? Exato, a gente vai ter que equacionar tudo isso. Engraçado que teve mais é gente mandando e-mail para participar fora do país do que, que loucura. Dentro do país. Aqui. Engraçado isso, né? Espetacular isso. E se você tem uma banda, entre em contato conosco. Amigos de banda, é, né? Ou um amigo tem uma banda, entre em contato conosco, que essa banda pode rolar aqui. Nesta semana é uma banda lá de Belo Horizonte, o Valve. Cara, somzinho que eu gosto. Kreuzebeck, dá aquela aumentadinha. Alexandre, o episódio desta semana foi uma indicação de uma ouvinte. Ela vai participar da gravação do... Já foi selecionada? Já foi selecionada, ela vai participar. É a Mariana Faria, ela tá morando lá nos Estados Unidos. E vou ler aqui o e-mail dela. Larguei meu trabalho no Brasil para vir fazer mestrado nos Estados Unidos. Estudante pobre e fodida que sou, estou sempre à procura de qualquer free ou cheap food disponível por aí. Vou ter que resumir parte do e-mail, é bem comprido. Ela fala que não tem muito orgulho do que vai ser relatado aqui, mas como ela tá lá fodida sem grana... Mariana, bem-vinda ao clube, viu? Tá lá, então ela tem que fazer algumas coisas desonestas, voltando às aspas do e-mail. O esquema é o seguinte, café da manhã custa 8 dólares, almoço ou jantar custa 13. Lá dentro é boca livre e você come o quanto aguentar. Todas as porcarias americanas disponíveis, panqueca, sorvete, waffle, cupcake, brownies, batata frita, omelete, pizza, hambúrguer, cereais, cheios de açúcar, de todo tipo de suco industrializado e refrigerante e outras coisas menos toscas como buffet de salada. Mariana já tá... Etc. Será que ela já tá no tamanho de americana já? Tá... De tanto comer isso, Mariana? King size? É, toma cuidado, hein? Pois bem, fui lá um dia, vi que ninguém controlava o horário. Comecei a chegar pro café da manhã e ficava lá estudando. Ah, é? Ai, Mariana. Tinha 17 anos. Mestrado. É verdade. Só um prodígio. Que ótimo. Faria você mestrado podia entrar. 17. Ela precisava de tempo pra estudar, lugar pra estudar. Olha que maravilha. Então, ela continua lá. Comecei a chegar lá pro café da manhã e ficar até tarde pra aproveitar o almoço. Logo percebi que lá dentro tinha banheiro e Wi-Fi. Só voltava um colchonete. Ela fala assim, ficávamos lá a tarde toda até a hora do jantar, estudando e fazendo algum projeto. Que loucura, cara. Que maluquice. O esquema foi só melhorando e agora a gente tá levando um tapaué de caso. Ai, cacete. Pra daqui roubar... a pouco tá botando no FedEx e mandando pra cá, né? Ô Mariana, a gente tá esperando chegar aqui uma caixa da DHL ou da UPS. É, com hambúrguer. Com hambúrguer. Bem passado meu. Então, eles estão levando um tapaué de casa pra roubar cookies e muffins pro café do dia seguinte. Ou do lanchinho pra alguma aula. Teve um dia que a zoeira foi tanta que um amigo meu levou até um prato, porque na casa dele só tinha dois. Voltando ao e-mail. Nossa, inclusive acabei de me lembrar que já fiz algo parecido no Brasil uma das vezes que fui no Porcão. Porcão é no Rio de Janeiro, não é? Acho que aqui em São Paulo Porcão. Não sei se tem. Sei que no Rio bomba, né? É, eu acho que é no Rio. Ela deve ser do Rio. Eu também ainda era estudante pobre. Comprei um cupom do Groupon e fui com a minha irmã e levamos o computador lá pra ficar o dia inteiro no restaurante comendo e assistindo seriados. Meu Deus, shame on me. Acho que a minha irmã ouve esse podcast. Vamos ver se ela vai se manifestar. Fantástico, Mariana. Parabéns, Mariana. Bem-vinda ao Clube dos Malditos.